O motorista lhe diz: "O senhor é Chico Xavier?" "Sim, sou eu mesmo. Eu venho em nome de um empresário da cidade de São Paulo. Ele teve o seu filho curado graças às suas orações e me mandou entregar um caminhão completo de alimentos para o senhor distribuir para os pobres." Foi uma grande alegria. O povo subiu, descarregou uma parte do caminhão e ainda sobrou muitos alimentos para os outros grupos. Mas quando estava no finalzinho, o Chico ficou intrigado. Ele perguntou: "O motorista, mas como você nos encontrou aqui, debaixo da ponte, distante alguns quilômetros da cidade de Uberaba? Como foi que o senhor encontrou o nosso lugar? Porque eu lembro que minha casa não havia ninguém." E o motorista disse: "Como não havia? Claro que tinha, sim. O senhor não mora no endereço tal, número tal?" "Perfeitamente. Pois havia sim um senhor diante da sua porta. Um velhinho de barbas brancas, de olhos claros. Eu lhe perguntei se era Chico Xavier, ele me disse que não. Quando eu perguntei onde o senhor se encontrava, ele apontou a sua direção, nos ensinando como chegar. Era Bezerra de Menezes, o Kardec brasileiro, médico dos pobres, que se materializara para apontar o caminho dos justos. Que possamos nós, meus amigos, também ter a honra de ser apontados pelos espíritos nobres para aquele irmão, para aquele parente em necessidade que muitas vezes esquecemos de ajudar, daquele que está em dificuldades financeiras, com depressão, daquele irmão que está enfermo, que está nos presídios. Que possamos nós termos a honra de ser indicados pelos espíritos superiores. Para o nosso fim, vamos apenas recitar uma psicografia de Chico Xavier, no seu primeiro livro, Parnaso de Além-Túmulo, que trouxe 43 poetas brasileiros e portugueses com seu estilo inconfundível, o que fez Monteiro Lobato dizer a todos: "Este homem merece uma cadeira na Academia Brasileira de Letras", porque reconhecia, como muitos outros, o estilo e a característica de todos aqueles poetas. É uma poesia de nome Ave Maria, entregue a Chico pela psicografia de Amaral Ornelas, que havia sido religioso, intransigente, criticava arduamente Chico Xavier, mas quando foi para o mundo maior, reconheceu naquele simples homem, tão pobre, tão humilde, verdadeiramente um servo de Deus. Porque aquele que quiser ser o maior de todos, seja servo de todos, sem distinção, sem de religiões, de crenças, de ideologias, seja aquele que mais serve, nos asseverava Jesus de Nazaré. Ave Maria de Amaral Ornelas será o encerramento do nosso primeiro módulo. Faremos 5 minutinhos só de intervalo e continuaremos falando sobre os lindos casos de Chico Xavier, os casos mais engraçados e emocionantes. Por 20 a 30 minutos, aquele que perseverar até o fim será salvo. Vamos fazer como se fosse uma prece. Não é nenhum ritual, mas quem quiser fechar os olhos para facilitar a concentração, vamos pensar naquela senhora que teve seu filho arrebatado, tão jovem, na plenitude da idade, das forças, que renunciou, que compreendeu a sua missão aqui na terra, com o amor que as mães sabem e somente elas sabem endereçar aos filhos. Ave Maria, Senhora, do amor que ampara e redime, ai do mundo se não fora a vossa missão sublime, cheio de graça e bondade, é por vós que conhecemos a eterna revelação da vida em seus dons supremos. O Senhor sempre é convosco, mensageira da ternura, providência dos que choram nas sombras da desventura. Bendita sois vós, Rainha, estrela da humanidade, rosa mística da fé, lírio puro da humildade. Entre as mulheres sois vós